Hey. Show, clube, seus fones de ouvido. Seja atencioso, mantendo-se envolvido. E ao ficar sem reação, escute seu coração pulsar conforme a música tocar. Note seu sangue circulando melhor pelas veias, arejando seu corpo humano, seu conhecimento ficando maior. Assim a música rapidamente do ouvinte, que rapidamente capta a primeira frase da rima, que se completa com a frase seguinte, cheio de requinte. O som te torna espectador e cria imagens quando escuta. A vida é uma disputa, um espaço no seu crânio. Assim proclamo total independência com rap subterrâneo, fazendo planos em minha residência, onde bons instrumentais me levam pra longe da terra, onde a poesia simboliza o ouro existente aqui na serra. O barulho do vento forma as métricas dos beats, que me faz flutuar, tirar meus pés do chão, me leva pra outro lugar, em meia constelação de estrelas que brilham do modo diferente. Com magia contagia toda a minha gente, que atenciosamente navega em todas as viagens. Virada, rabisco frases e colagem, terra que vocês nunca foram, indiferente da minha serra banhada de ouro, onde é que sua mente ocupa cada espaço, possuindo o ritmo que vira em compasso. Pés, bate no chão, dance bass, balança minha mão, grave e forte, faz pulsar meu coração. Sinta a pulsação de um modo nunca igual, uma sensação que me tira do normal, do normal.